Matias Azul 4213, Patel, autorização. Gente, Azul 4213, está autorizado Recife, o nível 370, via Perusk 58, decolagem da 10, curva à esquerda, subida pouca. Subida pouca, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5520. Autorizado 370 para Recife, Aperuísque 58, decola pistola 0 com curva esquerda, vai da Puca, Caju 5520, o transponder controle 208, o 4213. Correto, azul 4213, chame pronto no pátio 3. Gente, 4213. Passaria Bazu 8-1-1 para o táxi com 49 a bordo, alterna Salvador, com 6 horas de autonomia. É, comandante, só por gentileza o POB. 4-9. Ok, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal. E na Índia, chame a torre 1895 para a decolagem 9-8-9. Anel 6225, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil com 1016, 6225. Anel 6225, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. 2 mil, reportará estabilizado, 6225. 050 graus, 5 nós. A linha da cola, passageiro. Salvador, pastor no 4. Passou 1 no 4, prossiga. Aqui o ônibus está tudo bem. Para Porto Sul, passou o centro da 10, mas ele foi o certo. Passou 1 no 4, sim, sob vigilância. nós 811, decolar 248, controle 120.8. 208, boa. Salvador, muito bom dia, parceiro 9811, 1500 pés na árvore. Pastor 9811, bom dia, contato radar sair da árvore, submantenha 180. 180. Árvore direto conquista? Árvore eleva direto vitória da conquista. É, pode voar árvore direto conquista? Autorizado, após árvore vitória da conquista. América 9850 e 8106. Cuidado, você é 6225, estabilizado? America 5 no solo 52, VLP estou à direita, chega solo 1-2-1-2-9. Do direito 1-2-1-9-6-2-2-5. Doutor, bom dia, Xanã 625, livrando. Xanã 625, tá livre o táxi, bom dia. Bom dia, Alfa e Juliette, o portão é o 01. Alfa, Juliette, pode fazer, Xanã 625. São 3663, bom dia, chegada bom, Fidesa para nível de voo 050. Ação 14, chame centro Recife na frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Bom dia. 3, a Linda decola de imediato. A Linda decola de imediato, pistão no 0, vento 1, no 0 grau, 05 nós. A Linda decola, costa 2, 1, 1. American 980, copy, we will continue on runway 10. 980, continue approach, wait, runway vacate. Line 80, cleared land runway 10, wind 100 degrees, 03 knots. Good land, American 980. 4213, decolada 01, controle 20.8. 208. Muito obrigado, tenha um excelente dia. 4213 da Azul. TRAN 3663, vista para 2 mil pés, ajuste na 0 no meio autorizado, final cruz, TDS é possibilizado. 2 mil pés, autorizado na meia, mostrar de voadora, porque tem na frente. Tem condições de interceptar e estabilizar em duna? Autorizado. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 4213, perfil Puca, transição Aracaju. Azul 4213, bom dia, contato radar, saída Puca, submantenha 370. Perfil Puca 370, nível 4213 Azul. CT Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem é da 10 curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar peso Luno 6. O controle 120, decimal 8, acione 5533, o TAP 3179. 3179, atenção, vai a Guarulhos, no nível 340, decolando da pista 10, primeira curva à direita, vamos fazer o sentido saindo da El até Leda e depois Bridge, onde intercepta a Pesulu no meio. Pela Pesulu no meio vai ser Belo Horizonte para Hotel Zulu, depois direto Trive, depois direto Poços de Caldas. Após decolar, a gente fala com o controle 120.8 e no transponder 5533, 3179 da TAM. Correto, 3179, chame no, na remota 13 para o melhor. O senhor está no portão 9 agora? Está bem, Matias, fizemos aqui um problema no olhão para o foguete número 9. Chame pronto para o pushback e acionamento, 3179. Obrigado, senhor, 3179. O Solo 6225, da Sétima São Paulo, 320, Brasília. Gente, o Oceano é 6225. Aguarde só um instantinho o plano chegar no sistema aqui, eu chamo o senhor pra cópia. Mas eu poderia fazer uma saída? O senhor não voa R9, não é isso? É negativo. É a Momo. Momo, ok, obrigado. Cara. American 982, good morning. Clear taxi to gate 11 via Alpha and Juliet. Gate 11 via Alpha Juliet, American 982. Thank you. 4 4039. Prossiga, azul 4039. Para Cópia, Campinas, nível 310. Ok, está autorizado. Campinas, o nível é o 360, conforme a aerovia Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após BH, Trive, e após Trive, conforme o plano, a decolagem era 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto bridge, vai interceptar o Zulu no 6. O controle 120.8, acione 5534, azul 4039. 5439, nível 360, autorizado conforme via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, depois 13, decola da pista 10, com curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 5208, acione 5534. Azul 4039. Tá correto, azul 4039, chame no pátio 3, quando pronto. Chamará pronto. Controle Salvador é 4213 azul. Prossiga. Poderíamos voar direto do Aracaju da presente? Azul 4213, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85 e coordene com o mesmo. 2545-2085, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Boa votação, 4213. Gol no 605, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 050. Estabilizado com o campo à vista, 3663. Então, 3663, complete sinal de procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, seu bom dia. Salvador, um bom dia. É o SAR 3663, passando Vila Serra. Estabilizado, de volta. 3663, que negando 06, baixar de travado, confirme? Baixar travado, 3663. 3663, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável, 3 nós. Pouso no 0, 3663. Então, 3304, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. 363, no sinal da luz 11, libere pista pela direita, chame solo, 121, um, desce 9. Já passa na direita, chama o solo, desce 9. Salvador, 3179 da TAM. Posição número 9 para pushback acionamento. Isso, 3179, aguarde só um instantinho. Temos um Boeing 757 aqui da América. Tráfego já encontra-se no pátio principal e vai parquear no gate 11. Assim que possível será autorizado o seu pushback.